Transmissor Salvador na frequência no 9 decimal 95. Frequência Bruce vai completar a aproximação e chamar a torre 118.95, Oscar Mike. Oscar Mike Yankee, Salvador. Afirmativo, dá uma aproximação final do ILS. O Oscar Mike Yankee. A gente confirma o pátio após o pouso. A intenção é fazer o pouso na 17. A gente chame para o cancelamento do plano instrumento, Oscar Mike Yankee. Yankee. Primeira nave? Não, 3258. 3258 é desvio, confirma. Negativo. 8 mantém a duna, reposta estabilizada. Pode ser nova, 5GL, mais 7 mesmo. 20 mais 7 ou não. Para o cancelamento do plano? Afirmativo. A intenção é mais pra frente que curvar à esquerda e ingressar no final da 17. Condições de fazer uma base curta para o final do plano 7? Tem condições. Bom, gente, a sua maquinha que o plano cancelado aos 2235, autorizado com vai ser no circuito pela direita do plano 7, chama o final. Chamará no final, acho que é maquinha. Salvador, 3258. 3258, chame torre na frequência do 9, decimal 95. 1895, boa noite, obrigado, 1858. Mike Yankee, pouso autorizado, pista no 7, vento no 00 graus, 079. Afirmativo, vai pousar mais 17 e livrar para esse primeiro pátio aqui à minha direita. Gente. Salvador, boa noite, então 3858, vai passar o externo, vai sair do trabalho. Continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso, tráfego avistado. Beleza, valeu, Oscar Maikin aqui no solo 38, livre à direita, estacionar a frequência livre. Avião ativou, estacionar 3858, pouso autorizado, pista 1 no 0, vento no 0, 0 graus, 079. Livre pouso, pista 1 no 0, na 3858. Select Romeu no meu pés, está autorizado. Coisa no solo 41, livre à direita, taxiway Foxtrot, controle solo 121, decimal 9. 1219, então 3258, boa noite, obrigado. Boa noite. Ipuca, Jean, Maracaju. Salvador, boa noite, da 3858, livrando a 3858, Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, 02, da 3858. Controle, chamadora, Xenia 390, transfere. Xenia 390, via chegada mais dentro 050. Área 050, 390. Você tem possibilidade de voar em TAP? Autorizado em TAP. TAP, 390. Salvador na escuta. Para o controle. Para o controle. Tem uma aeronave? Estabelecendo a ILS Runway 10, Alpha Zero, 84. Alpha Zero, 84, porque aqui está o FPC 180, décimo 95. 195, Alpha Zero, 84, good day. 310, Luiz Duna, desça para 2000 pés, o ajuste 90 no meio. É 310, Duna, 2000 pés, 90 no meio. Clear to land, runway 10, wind 100 degrees, 08 knots. Clear to land, 10, da partida. Próxima Duna, na escuta do controle. Manete do controle, Marinda. Controle Salvador, 1935, transponder 1454. Guarulhos, autorizado 360, apertura 10, decola 10, cobre direita após. Daí a lei da morte, bate 1935, controle 5454, transponde gol 2043 para o 7. 2043, correto, champion. localizado Aracaju, Mike Lima Alfa, nível 190, Golf 677, decola, Vitama 0, primeira curva esquerda, saída Conde, controle, 1935, transponder 5464. 5464. O nível 190 costuma ser saída Conde. Mantém escuta para funcionar com controle. Europa 084 Underground at 50, leave by right, taxi Fox Trot, call Ground Control 121, decimal 9. Quanto a disponível é a Vaita e a Força do Europa 084. Pátio? Gente, no pátio 5 decola pistão no 7, permanecendo curva à esquerda. Solamente táxi, torre 118-95. Você tem o passeio fora um paquetito? É o passeio 84 Alpha Juliet Gate 11. Alpha Juliet Gate 11, El Paso 84. Gol 2043, agora de pushback acionamento. Coordenando com a equipe de solo após a passagem do Airbus da Air Europa, autorizado o chamar táxi. Após a Air Europa, vai chamar o táxi. 2043. A 3190 está autorizado o ILS XC, reporte estabilizado. Autorizado o ILS XC, 3190. É 13 no Adano, informa que tem um helicóptero mantendo 500 pés na proximidade de Duna, não irá interferir na aproximação. Gente, eu ouvi o podcast, é 13 no Adano. Controle de Salvador, muito boa noite, gol, Duna 096. Duna 096, boa noite, via chegada à Mari, desce ao nível de voo 050. Via Mari, 050, gol, Duna 096. Tem a vertical de plataforma, vai, ainda mais direto. Mais direto, eu não reporte visual por terra ainda, é coisa. Tranquilizador, minha 390. A 390, complete a aproximação final, extreme torre Salvador, a frequência 08, decimal 95. Salvador, 0195. 1895, que negar no 096. Rádio Índia, monitor 90-295, obrigado. Coordenador de lançamento 310, pouso autorizado, piste no 0, vento 1 no 0 graus, 089. 0, piste no 0, 390. Noite 973, gol, portão 04, autorização Galeão paciente da X-Ray. Chegou 1973, está autorizado, Galeão. O nível 360, via Amper 9857 até bolso. A decolagem da 10, saída da El, Leda. E após Leda, direto Irume. O controle 119-35. Transponder 5473. Autorizado Galeão 360, Upper November 857, da Eole da Irume, 1935-5473. É o transponder do 973 agora. Está correto com o 973, chame para o push acionamento. Manda push acionamento do 973 agora. Coxa, né? 6310 no solo 01, direito taxi Foxtrot, controle solo 121, décimo 9. Direito Foxtrot, solo 219. Salvador, Oceania 6310, livrando a Foxtrot. Oceania 6310, táxi via Alfa e Juliette, o portão é o 05. Alfa Juliette, 06, 6903. O 2043, decolagem autorizada, pista 90, vento 110 graus, 089. Decolagem autorizada na 0, voo 2043. Vai prosseguir para Pouso Mike, Jorge Romeu. Mike, Jorge Romeu, frequência livre para coordenação. Livre, você vai estar agradecendo uma boa noite. Mike, Jorge Romeu. Bom pouso. T043, decolado ao 04, controle Salvador 119-935. Salvador, gol 043. Gol 2043, contato radar, mantenha o nível 360 via saída da ELF. Possibilidade de voar Leda? Autorizado Leda, gol 2043. Muito obrigado, Leda. 1096, desça para 2000 pés, o ajuste é 1096, autorizado ILS XC, reporte estabilizado. 2016, reporte estabilizado, gol 1096. estabilizado no ILS, Guarau de uma Vista, gol, Bono 096. Bono 096, complete a aproximação final, chame Torre Salvador na frequência no 8, decimal 95. 1895, boa noite. Sou 2043, chame o setor Recife na frequência no 251, alternativa 33, decimal 25. Torre de Salvador, gol, Bono 096, estabilizado, baixou, travou, passando entre a serra, Guarau de uma Vista. Bono 096, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento 110, 0 graus, 089. Teve pouso na 10, gol no 096. Romeu November Oscar Whisky, chamou o solo? Ah, ok, o Papa Romeu Oscar Mike Yankee. Tá autorizado, Aracaju. É, nível 050, via Golf 677, saída Conde. Decolagem da 17, curva à esquerda, após decolar. O controle 199 decimal 35, a torre 1895 e o transponder 0260. Tá correto, Oscar Mike Yankee? Tá em qual hangar? Ok, é no pátio 4 mesmo. O cotejamento tá correto. E chame a torre, 1895 para acionar. Tá com saída pra lá, boa viagem. Salvador, boa noite, bom dia. Gol, Bono 096, boa noite. Bono 096, livre táxi via Alfa e Juliette. E o portão 09. Alfa Juliette, que é 09, gol no 096. Alfa 3081, prossiga na proa de pelo para interceptar a chegada VONF e desça até o nível de voo 060, assim que possível, informações do passageiro. 060, está voando pelo, passageira sexo feminino, nome Eliane, a idade em torno de 30 anos, está com fortes dores abdominais e dificuldade de respiração. Informação também que a mesma passou por um processo de curetagem há menos de 10 dias. Tem como informar a poltrona? Ela vai estar na poltrona 2 alfa agora, ela foi reposicionada na 2 alfa. Ela passou por um processo de curetagem? É, a informação que tivemos foi essa aí. Estacionamento do 4, o voo 976. Portão 4 está autorizado, puxa acionamento, chame táxi, voo 973. Táxi 973, tô. 3831, nossa senhora, identificação, chegada bom, se desse mantém o nível 050. Enche 250 mais. 6081, desça para 4.000 pés, ajuste em Salvador, 190 no meio. 4.000, 190 no meio, ATAM 3081, obrigado. Atenção 30881 da senhora, quando estiver mais próximo lateral de Mente a Sierra, caso condições visuais, você tem que contar a aproximação de acelerado lateral. 3881, não copie a mensagem. 3081, para a gente deixar coordenado, já a intenção nossa, vou passar o lateral do Mente a Sierra, tá? A intenção é já encurtar a aproximação direto para o Mente a Sierra, ok? Tá, a situação está bem crítica aqui. 3081, tem questões de Vaduna e mais próximo iremos de cortar a aproximação. Duna na proa. Controle Salvador, boa noite, é o 2795. 2795, acione identificação. Ficou sem informação às 2. TN95 sai contato radar, passou a posição Conde, vai voar a bombe para interceptar a chegada ao Monte. E assim que possível, reporte para a descida. Direita, bombe, reportará para a descida, 2795. Bom, Recife. Perfeito, autorizado Recife, 350, via Upezulu 17 até Potro, após direto. Decola da 10, saída Puca, transição Caju. O controle 119, decimal 35, transponder 5476. 50 Recife, Pesulu 17, saída Puca, Caju, 10935, 5476, transponder. Correto, 6310, chame pushback acionamento. Controle pushback acionamento. Para o táxi, 973. 91351, Guarulhos. Confiado, voo 973, livre táxi à direita, no ponto de espera, dá 10, chame a torre, 1895. Espera 1895, boa semana, 973. Yankee, táxi aprovado, chame no ponto de espera da Oscar, ajuste de altímetro no 0 no 6. Comandador, é o Gol 973.090. Gol 1973, autorizado a alinhar e decolar, piso no 0, vento 100 grau 08 nós. Comandador, alinhar e decolar no 0, o Gol 973. Oscar Mike Yankee autorizado alinhar e manter, piso no 7. Alinhar e manter no 7. Mantenha a posição. Qual referência pode prosseguir para 2000 metros, 3021? Prossiga para 2000 pés, o ajuste é no 09. 2000 no 09, obrigado. Uno 973, decolado aos 26, controle Salvador 1, 19, decimal 35. 935, boa noite, 973. Boa. Essa máquina aqui é após decolar as condições de curva à esquerda agilizando o cruzamento do campo. Positivo. Decolagem autorizada, pista no 7, vento 1-0, 0 graus, 079. Essa é a fase da decolagem, cumprido o visual para agilizar. 973. Controle? É o voo 973, poderia coordenar junto com o Recife, voar direto em Irume? Voo 973, voo em Leda, guardando em Irume. Leda, guarda em Irume, o 973. O Maikank declara os 27 autorizados, curva à esquerda, reposte livrando o eixo no zero. Finalizando o eixo. Desça para 4000 pés, o ajuste no 096. 4000 no 096 para 3231. Para 973, autorizado o Vairome. Vairome é 973. Do 2795, desça até o 060. 060. 3081, dá pra seguir pra 1500 pés. 3081, tá visual no setor? Afirmativo. 301. Principalmente a 1700. 1700. Controle, boa noite, o Papa Romeu Oscar Mike Echo decolou na sua escuta, passa 1200. Prefira Conde. Oscar Mike Yankee, na saída Conde, tu mantém 050, informa que tem um tráfego à sua esquerda, está a 5 milhas, descendo para. Está mantendo 1900 pés, a descida para 1700. Tentativa de um tráfego no equipamento visual. Plano. Decolagem da 1-0, saída Momo, transição Frote, controle 1-9-35 e o transponder 5503. Afirmativo. Zulu 1-9, Bangu, apoia direto com plano plano. Decola da 1-0 no perfil Momo, transição Frote. 1-9-35 é o controle de saída e a Sana transponder 5503, TAN 3858, botão 2. Correto, TAN 3858, chame para o pushback acionamento. Quadrado. Tono ciente, chame torre na frequência 2.95. 2.95. 2.795. Na proa de ponte, desça só adicionalmente ao 070. 070, azul 2795. Final, pista no zero. Outra final. Bom, 973, foi tóxico. Controle. Prossiga, 973. E Doxo. Foi boa, Doxo 973. Alfa, prossiga. 081, 9 estado, pouso autorizado, pista no 0, vento no 0, 0 graus, 089. Tive pouso no 0, 3081. A senhora já tem previsão nossa, todos estão separados? ONU, alternativa 13325. 251, 3325, boa noite, 973. Papá, Mike Lima, alfa, acionamento a critério, chame para o táxi.